Lima Hotel Juliet, clear direct to Destiny, climb restrict to flight level 100. Restrict 100, clear flight level up to destination Lima Hotel Juliet. 463, submarine 180. Zona 44, desça aí, mantenha a altitude de 2000. Firmo. Firmo. Azul 4463, chame Recife, frequência 251. Bora 04, desce e mantém a altitude 3000. Sorry, Bora 04, desce e mantém 3000. Lima até Juliette, atingir e mantém a nível 100. Correction, Lima até Juliette, climb and team, light level 100, report reach. Afirmo. Tente 13325, altera 260. Salvador, TAM 3290, informação TNE, cruzando o nível de voo 240 para o nível de voo 150. TAM 3290, sem identificação, desça e mantenha nível 120 na chegada CARI, aguarde LS Zulu, pista 28, ajuste 1014. Esse mantém no 20 restrito justamente devido às decolagens da pista, prosseguindo para o setor da Dael, ok? Laje mantém 100 de traffic. Estou no 44 autorizado aqui na LS. Autorizado, o ILS Zulu vai reportar estabilizado, 3144. Guará 04, desse mantém 2000. Permanece no 0, correction. Guará 04, desse mantém 2000. Altimeter 1014. Zero four, clear, fine approach. Tá 3290, desse mantém a altitude de 3000. Sem restrições, o Tá 3290. Lima Hotel Juliet, climb, mantém flight level 200, without restriction. Climb, flight level 220. Utilizado 3144. Zoi LS Zulu 3144. Cami Torre 118 decimal 95. 1895, bom trabalho, 3144. Controle. Liga, a sua aeronave será redirecionada agora para a pista 10, ok? Para a pista 10. Mantenha inicialmente o perfil da ISTA, portanto 3290. Devido ao vento, a torre mudou aqui a pista. Sim, sim. Agora 04, clear final procedure runway 28. Agora 04. Lima Hotel Juliette, climb and maintain flight level 220. Zona 44. Aurora, 67, mantém o ponto de espera. Mantendo, não 67. 28. Uma última aeronave para decolar da 28. E temos a aeronave ainda prosseguindo para 28. Nossa intenção é, quando chegar próximo a Cari, colocar numa perna radar para a pista 10, ok? 1-0. Gol 1-1-1-6-7, nem mantém pista 2-8. Ah, nem mantém 2-8, eu não nomeio 7. Solo aos 48, livre direita, solo 1, correção livre esquerda, solo 121, decimal 1. Esquerda, solo 121, prossiga. O Índio Bravo, acionamento por conta de risco, chama para decolagem. Gol 1167, livre decolagem, pista 28, vento 180 graus, 1-1-2. Livre decolagem, pista 28, gol 1167. 280, aguarde para voar e tá 3290. Afirmativo. Se mantém inicialmente, restrita agora a altitude de 5.000. 5.000, tá? Contact now control on frequency correction tower 118.195. Hotel Delta West, Monte Guará, direção da Lacalá de Fora. Zulu, 08. Para a torre. Guará, direção da Lacalá de Fora. Zulu, 08. Transmissão muito baixa, negativo atingimento. Roger, Guará 04, on the localized course, runway 28. Guará 04, continue your approach, report to runway in sight. Roger, you call with runway in sight, Guará 04. Gol 1167, decolado 51, no controle Salvador 120.8, bom voo. 208, obrigado. Tony, bom dia, gol 1967. Gol 1967, contato na decolagem, tudo inicialmente restrito a 4 mil pés. 4 mil, quando possível, gostaria de voar, posição alta, o gol 1967. Aguarde, como tendo mudança de pista no momento, aguarde a possibilidade, gol 1967. Tudo inicialmente 4 mil, temos tráfego nessa posição no momento 12 horas a 7 milhas. Posição agora 1 hora 7 milhas, descendo para 5 mil, um Airbus da TAM, prosseguindo para a pista 90 agora de Salvador, mudança de pista. Ok, restrito 4 mil, gol 1967. 3290, reação navegação, vou indo rumo agora de Itape, após Itape, Duna para o final LS, aguardando continuar a descida, TAM 3290. Itape, Itape, Duna, CGNC comigo, 3290. Mas resumindo a navegação, vou na Itape, após Itape, Duna. Lima para Juliette, contact now, receive sent on frequency 1251, if unable, 13325. For confirm. We have runway 28 in sight. If unable, 13325. 80 degrees, 10 Roger, landing gear is down and clear to land runway 28, Guará 04. 4.000 pés, avisar o botão. Gente, agora é só dar minha separação radar aqui que eu autorizo a subir. Eu vou direto líder inicialmente. Beleza, 1.67. Guardião 05 prossiga. Guardião 05, confirma o comandante. A gente acione a identificação, aguarde contato radar. Pessoal, acione a identificação, chegada a Mare, aguarde LS X-Ray, ajuste 1.0.4. A 7 sub mantém a 360. 360, 167. Tanto 3290, desse mantém agora a altitude de 2000. Caso tenha condições, está autorizado voar Duna para completar o final do procedimento do LS. Confia. Nativo 2000, direto Duna, representante 3200. Guardião 05 autorizado, decolagem comprova sua, poste curva direito, transponder. Código transponder para Sadão, controle 120.8. Ajuste 1.0.4. Confirmando, mudança de pista, pista agora 1.0. Underground at 55, located to runway 2. You're right to the authority apron. Manager, prossiga. Tango Índia Brava, reporte fora do solo, tanto no aeródromo 180 graus, 089. 96. Exato. Vai estar fora do solo, família Brava. Vai proceder pelo setor Whisky, se autorizado, até a próxima fonte nova. Externo. Tango, Índia Bravo, mantenha. Proa Oeste, chame controle Salvador, 120, decimal 8. Oeste, 2108, chama lá. Chama 014, guarda elétrica, Ray, pista em uso no zero. É poste para descida. Eco Zulu, Eco Índia Novembro, confirmando. Salvador, 120, decimal 8. 120, decimal 8, grato, guardião 05. Controle. Controle, boa tarde, é o Papa Romeu Sanguinha Brava. Papa Romeu Sanguinha Brava, prossiga. Sim, mas manter sobrevoo na fonte nova, senhor. Então prossiga, até o setor de Águas Claras após Pernambués e Fonte Nova, Tango de Abraço. Pernambués, Fonte Nova, Tango de Abraço, tá ciente. O primeiro deverá passar pelo setor de Águas Claras após Pernambués, tá? A fim de evitar o final aí da pista na zero. Após Pernambués, vai seguir pra lá, Tango de Abraço. Então 3290, completo final do procedimento, chame em torre 118 decimal 95, informa o tráfego aí ao norte de Simbra, a baixa altitude, helicóptero sem interferir com aproximação. Sim, você está recebendo LS, 3290. Tem condições de aproximar, completando o final do procedimento LDB? Ah, vai aproximar a visual. Visual com a pista. Confirme se recebe agora o LS. Ainda é negativo. Entendido, hotel, até que você aí prossiga. Afirmativo, centro, decolado do Ceará, Índia, com Índia, destino estabelecido em Mirim. Está agora passando para a rotatória, está autorizado, segue com a direto da Praia do Forte. A gente prosseguindo em regras de voo visuais para o setor da Praia do Forte, pelo corredor Forte. Informe se preencheu a notificação. Afirmativo. Para o 50 da. A gente mantendo regras de voo visuais, confirme apenas o equipamento que não temos e a altitude queira manter. Dois, nove, zero, nos consultores. 05, mantém regras de voo visuais, eleitoral, reporte para setor para pouso. Para sua informação, temos helicóptero prosseguindo para lá, o Romeo Robson 44, está passando o setor de Águas Claras, após irá passar para o setor de Pernambués e Fonte Nova. Esteja atento, Guardião 05. Já Bravo informa o tráfego de policiamento, Alfa Serra 50, da Polícia Militar aí da Bahia, que irá o setor de, da Fonte Nova, no momento já passou aí, atrás de Jaguaribe. Tá ciência do guardião, o... Tô ligado, 1167, chame Recife, 1251, alterna 3325. 351-335, ligado, 1396, desse mantenha 2000 autorizado aqui na LS. Quatro, cinco, quatro, cinco, quatro, espera. 5240, disse mantém a altitude 3000, está livre de desconsiderar as restrições em SAP. Para 3000, 5240. Uno 454, Lima, tempo estando zero. Uno 3210, solo ao 00, livre à direita, solo 12, Uno decimal 1, boa tarde. 21, boa tarde. Uno 454, livre decolagem, pista 1-0, tanto 190 graus, 08 nós. Uno 396, autorizado final do procedimento, temos tráfego próximo à duna, a baixa altitude, sem interferir com a aproximação. Bom, família brava, está mais um minuto para a verticalidade continuada, senhor. Sente, mantendo regras de voo visuais, na escuta para o regresso. A sua escuta para regresso, família brava. Quatro cinco quatro, decolada 02, controle Salvador, 120, decimal 8, bom voo. 208, boa semana. Salvador, no 454, boa tarde, passa meio exato. Uno 454, contato, sobre o nível 360, na saída da Euleda, Ponte Bridge. Da Euleda Bridge, para o 360, Uno 454. Controle Gol no 454, pode voar lenda, devido informações? Autorizado, Gol no 454. Obrigado, 454. Gol no 396, chame Turre agora, 1-1-8, decimal 95. Obrigado. Vento 1-80 graus, 8-9. Para 1-1-8-95. 8-9-5, obrigado. Triptico 290, desse mantenha 2000, autorizado, final, ELS. Bom dia, bom 396, sinal estabilizado, estou. Sou 1396, bom dia, continua a aproximação, cheque 3 pouso, guardando pista livre. Guardando pista livre. Interferi com a aproximação. Sim, já está autorizado o ILS, descendo para 2010, 524 metros. Eco de novembro, desse mantém a 3000. Tango Dia Brava? Tango Dia Brava, prossiga. Autorizado. No 396, livre pouso, pista 10, vento 200 graus, 062. Livre pouso, baixou e travou, 96. Azul 4089, decolado ao 06, controle Salvador 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, Azul 4089. Azul 4, sorry, controle Salvador Azul 4089, saída da AEL, passando 1500 pés. Azul 4089, contato, tudo mantém nível 340 na AEL, Leda, após eu diz. Da Eule da Eudes, Azul 4089. Azul 4089, solicita a proa de Leda. Autorizado. Obrigado. Gol 1867, Lima tem que ser no zero. Lima tem no zero. 1014, via bounce arrival. Expect LS X-ray, runway 10. Gol 1396, solo ao 08, livre direita, solo 1211. Boa tarde. Boa tarde. Localizador tá visual, 5240. Chame torre 118, decimal 95, 35240. Cinco, dois, quatro, zero, chame torre, 1-1-8-9-5. Hotel, hotel, X-ray, prossiga. 0-200 graus, 1-1-9. De novembro, desse mantenha 2000 autorizado, final, ILS. Salvador, muito boa tarde, o trip 5240, marcador externo da 10, baixado e travado. Trip 5240, continua aproximação, aguardando pista livre. Guardando autorização de pouso, trip 5240. E 51, alterna 33, decimal 25. Alterna, 133, decimal 25. Irmo. Trip 5240, livre pouso, pista 10, vento 200 graus, 099, tempo pista molhada. Ciente, livre pouso na pista 10, 5240. Gol 1867, decolado ao 10, controle Salvador, 120, decimal 8, bom voo. 208, bom trabalho. Controle Salvador, gol 1867. Gol 1867, contato, suba e mantém nível 360 na saída Arbor, Alessa. 360 Arbor, Alessa. Só que ele precisa curvar um pouquinho antes da noite, dentro da formação. É, não entendi. O gol 1867 iniciou curva direita um pouquinho antes, para não entrar dentro da formação na debalagem. Sem problemas, gol 1867. 5240, solo ao 12, livre direita, solo 121, decimal 1, boa tarde. Afirmo, 1, 1? Afirmo, 121, 135280. É, chamará. Azul 4089, chame Recife agora, 1251, alterna 133, decimal 25. Lembre, autorizado o final do procedimento LS, temos tráfego aí próximo ao sul de Duna, sem interferir com a aproximação, são helicópteros a baixa altitude. Uno 90 graus com Uno 2 nós. Siga Tango de Abraço. Prossegue para RMA, baixa altura, abaixa altitude, o Tango Índia Bravo. No momento temos aeronave passando Duna aí, a próxima é o Largo do Tanque. Prosseguindo na LS e acredito mais próximo, a mesma irá prosseguir para 197. Novembro, completo final da aproximação, chame torre 118, decimal 95. Bora, tem um bom fim de semana. Não pousa. Ontem, o Edson Zolô, tá, o Tango de Abraço está visual com a aeronave agora. Gente. Índia Novembro, prossiga. Eco, Índia Novembro, prossiga. Ok, Eco Índia Novembro está a 7 milhas de Salvador. Passou Duna, mantendo 2 mil. Pelo position. Olha o Santos. Eco Índia Novembro, reporte para cancelamento do plano. Novembro. Xuxa Né, 6320, boa tarde. Se a identificação disse aí mantenha o 050 na chegada Maria, Guardia Elétrica de Surrey, ajuste na 014. Inicialmente, TAP. Dia Novembro está em condições visuais, solicita a base pela direita para 17. Eco, em Dia Novembro, cancelado ao 17, autorizado base pela direita, reporte no final da pista 17. Passar a base pela direita 197. Chame Recife, frequência 1260, alterna 288. 2,000 feet, estimate speed 1013, clear the last X-ray, fly direct to Duna position. Echo, Angel November, sem livre pouso, pista on a set, tempo 190 graus, 119. Autorizado, backtrack da Eco India November, considera solo 20. Sai, Bom Dia Bravo, já vai pousar? Ok, bom pouso e até mais. Roger, report established. 320? É 320, 2010, 2014, livre leve. 2014, livre leve. Está livre, restrição de velocidade e altitude mapa? Livre. Certo. Chinês 6141, altimeter serenal 1014. 1014 now, establish on localized course, 6141. Roger, call now, receive, Salvador Tower, 118, decimal 95. 1895, thank you, bye-bye, see you back. Tower, good afternoon, Chenair 6141, established. Chenair 6141, clear to land, runway 10, wind 170 degrees, 18 knots, confirm landing gear down and locked. Now, rain on the field, light rain. Okay, light rain, thank you. I will confirm it, wind line, gear down and locked, 6141. Wind 160 degrees, 15 knots. 160, 15, thank you, 6141. Ocean 6141. Go ahead. Clear to land runway 10. Affirmative, clear to land runway 10. Roger, clear to land runway 10, Ocean 6141. Guardião 05, chame torre agora em 1-1-8-9. Tango Índia, Salvador, prossiga. O Tango Índia desça, em condições visuais, para 2.500 pés, se tiver condições, apresente rotatória. Sou 3193, boa tarde. Alinha e mantém pistão no zero. Oceanar 6141, solo 27, libera direita 121, decimal 9. Ok, direita, right, and focus up and watch on 9, thank you, bye. Ok, 6141. Guardião 05 de imediato, curva esquerda, cruza a final da 1-0 e chama no solo controlado do GRE. Vento 170 graus, 079. runway, good afternoon, Shannon, 6141, runway 5. 3356, vai voar na Pro de Duna, descendo para 2000 pés, ajuste 1013. Está livre o ILS X-Ray da pistola zero. O 3356, pode me informar qual a poltrona da passageira passando mal? 1-0-1-7-0-1-2. Muito grave. Localizador, né? 320. 1-1-9. Já no solo? Guardião, solo aos 3-1, frequência livre. 3-1-9-3, decolado 3-1-1-2-0-8. 3-0-8, manda lá. Charme 320, boa tarde. Pouso autorizado no 0190 com 1430. Confirme o vento, Thales? 190 graus, 129. 190, obrigado. 3193, boa tarde. 3193, subo 360, saída da El. Saída da El, pode voar da El? Pode voar Leda. Leda, obrigado. Alaska Alfa, desça ao 050 na chegada da Mar, identifique. Identifique, chega da mar e desça ao nível 060. Oi, TAP 5474. Nomeia ali e mantém pistão no zero. 23. Xanero 6320, solo 33, libera direita, 121, decimal 10, solo. 21 na porta, 6320. Papapapa Charlie Oscar Alfa, voo ITAP. Oi, minha previsão? Prossiga. Só reportando que de 500 pés para baixo aí na final tem uma turbulênciazinha moderada, tá? 500 pés para baixo, turbulência moderada. Gente, obrigada a informação, vou avisar o meteoro. Hotel Whisky, boa tarde, identifique, chegada a Mares, desça ao nível 070. 12 no meio, decolagem autorizada no 0. Vento 200 graus, 129.